pelo meu time. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você através do 107,9, da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. E que bom que você tá na sintonia, porque a partir de agora, meio-dia e 3, pelo horário de Brasília, você acompanha 60 minutos do puro creme do esporte. É isso aí, então fique ligadinho, porque a partir de agora estamos no ar com o Rio Vox Esporte Clube. Sem a chave do cadeado, os laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. Quer participar com a gente? Tem algumas maneiras que você pode sempre estar em contato com a nossa programação esportiva. Primeira é o nosso telefone, o 3493-7100, 3493-7100. A outra é o nosso WhatsApp, que é o 99759-1384. 99759-1384. Pode mandar sua mensagem, pode mandar seu áudio que a gente dá um jeito de pôr aqui no ar. Então, participa com a gente. É muito importante que você participe, pergunta do seu time, manda suas dúvidas, sua sugestão. É bem legal pra gente, tá certo? Tem também o nosso site, que é o riovoxfm.com, riovoxfm.com. Então, começando a programação de hoje, quero falar sobre o Supermercado Grilo. É, tá um sucesso o Supermercado Grilo. A inauguração foi ontem, o supermercado estava lotado, um supermercado, como a gente disse, completo, moderno, com ar-condicionado, um supermercado com tudo que tem de melhor, produtos sempre fresquinhos para você, ouvinte, para você, freguês, aproveitar. Então, muitas ofertas, vai lá e confere, porque eu garanto para você que você vai economizar e muito no Supermercado Grilo, que está aberto aí, se eu não me engano, das 8 às 22. Depois eu vou confirmar essa informação. A partir das 8 da manhã já está aberto, você pode economizar no Supermercado Grilo, o pulo certo da economia, parceiros do Rio Vox Esporte Clube. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo é nós. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, nego. A técnico Sambo tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. É, vamos falar dos amistosos preparatórios aí. Tem muita equipe fazendo amistoso, se preparando para o Mundial que acontece. O Mundial começa exatamente daqui uma semana na Rússia. É, exatamente não, porque faltam 6 dias. Então, começa na próxima quarta, dia 14, a Copa do Mundo da Rússia. Ontem tivemos algumas equipes que, três equipes que vão disputar o Mundial da Rússia. Tivemos o Panamá, que foi até a Noruega e perdeu, eita, o Panamá perdeu para a Noruega por 1-0, gol do Joshua King. A Noruega que pegou o Panamá e pegou a Islândia, as duas seleções vão à Copa e ganhou das duas, olha só. Tivemos também Bélgica e Egito. A Bélgica venceu sem problemas, 3-0 para a seleção belga para cima do Egito. Egito sem Salah fica complicado. Tivemos gols do Lukaku, do Hazard e do Fellaini. Agora, falando de mais amistosos sobre Copa do Mundo, né? Em preparação à Copa do Mundo. Hoje a gente teve Coreia do Sul e Bolívia. Coreia do Sul e Bolívia, você pensa, a Coreia do Sul vai golear. Que nada, rapaz. Coreia do Sul empatou em 0-0 com a Bolívia. E tô vendo que a Coreia do Sul vai voltar pra casa. É cedo. Temos também aí Inglaterra. Os jogos de hoje agora, ó. Inglaterra e Costa Rica. O jogo às 16 horas. O jogo vai ser na Inglaterra. Vamos confirmar. O jogo vai ser no Elland Road, que eu não faço ideia de onde fica esse estádio aí. Temos também Portugal e Argélia. Jogo às 16h15. Onde vai ser o jogo da seleção portuguesa? Vai ser no Estádio da Luz, lá em Lisboa. Temos também Islândia e Gana. Islândia e Gana, às 17 horas, o jogo é na Islândia, não dá pra falar o nome do estádio aqui, não. E Uruguai e Uzbequistão, o jogo às 20 horas, no Luiz Trocoli, que eu acho que deve ser no Uruguai, só pode. Então, esses são os jogos aí, os amistosos de hoje, muita equipe se preparando para a Copa do Mundo. Então, dois jogos interessantes aí. Portugal, vamos ver Portugal, será que Cristiano Ronaldo vem a campo? E Inglaterra contra Costa Rica. Costa Rica é adversária do Brasil, então é bom ficar ligado. Inglaterra tá na chave do Brasil, pode ser também, dependendo da qualificação, ela pode ser um adversário do Brasil nas quartas de final. Então, vamos aguardar, vamos ver como que vão essas seleções, como estão se preparando essas seleções. Vamos falar agora de mais informação, vamos falar do nosso giro de notícias aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar então de futebol europeu, vamos falar do Felipão, porque o que acontece? A equipe do Sporting de Portugal está sem treinador, né? Aconteceu muita confusão no final da temporada e o técnico Jorge Jesus abandonou a equipe, né? Rescindiu e foi treinar o Al Hilal da Arábia Saudita. E o jornal português A Bola disse que o nome de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, tem um nome cotado no time de Portugal, no Sporting. É muito forte a possibilidade de Luiz Felipe Scolari ser o novo treinador da equipe do Sporting. Felipão aí tem uma bela experiência no futebol português, desde que saiu da seleção brasileira em 2002. Eu acho que ele subiu para a seleção portuguesa em 2003, ficou até 2010, depois eu confirmo essa informação, mas ficou por bom tempo, fez sucesso, foi vice-campeão europeu, foi quarto colocado na Copa do Mundo. O pessoal em Portugal gosta muito de Luiz Felipe Scolari. O Felipão teria 2,5 milhões de euros, cerca de 11,2 milhões de reais em salário anual, um contrato válido por duas temporadas, né? No entanto, o Felipão teria pedido vencimentos anuais de 3 milhões de euros, cerca de 13,5 milhões líquidos. Esse valor, segundo o diário, seria bem próximo ao que o técnico anterior, o Jorge Jesus, recebia. Então, o Felipão deve assumir aí a contratação. Deve assumir a equipe do Sporting de Portugal, exatamente. O nome do Felipão foi até cotado pelo Diário AS lá no, da Espanha, para assumir o Real Madrid, mas eu acho muito, mas muito difícil. Está na arquibancada pra sentir mais emoção, porque meu time bota pra perder, e o nome dele são vocês quem vão dizer, oh, oh, oh. Falando ainda sobre a imprensa portuguesa, segundo informação do Diário Português Record, o atacante Cristiano Ronaldo estaria muito insatisfeito com a pouca valorização recebida por parte do presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, e, segundo aí o jornal, o Cristiano Ronaldo deixará a equipe do Real Madrid e a decisão é irreversível. Sentimento de que não tem prestígio junto ao presidente Florentino Pérez. O jornal aponta que o mandatário teria feito muitas promessas ao craque, mas teria cumprido poucas delas. A última delas seria uma renovação milionária após a conquista da Champions passada, que não foi concretizada até agora. Então, Cristiano Ronaldo deve sair da equipe do Real Madrid. Tem movimentação do seu empresário Jorge Mendes e a diretoria para aí tentar um entendimento, mas pelo que parece o Cristiano Ronaldo deve realmente deixar o Real Madrid. PSG e Manchester United saem na frente e podem contar com o atacante para a próxima temporada. Vamos aguardar, vamos ver aonde, vamos ver o gajo Cristiano Ronaldo desfilando o seu futebol na próxima temporada. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Vira maravilha. Mais uma notícia sobre mercado da bola. Vamos falar de Rodrigo, cria do Santos, aí, menino de 17 anos. Segundo o Diário Marca da Espanha, o Real Madrid e o Santos fecharam um acordo por Rodrigo. Segundo a publicação, o atacante será negociado por 45 milhões de euros, cerca de 207 milhões de reais na cotação atual. Barcelona também teria interesse no atleta. O Santos não fala oficialmente sobre o assunto. Na quarta-feira, o meio de comunicação aí publicou que o Real Madrid fez uma proposta para ter o atleta muito superior à do Barcelona. Como ainda tem 17 anos, Rodrigo só poderá deixar o Brasil após completar 18 anos em 9 de janeiro. Se a negociação se concretizar, o Santos tentará convencer o Madrid a levá-lo à Espanha apenas no final de 2019. Mas, conhecendo um pouco da imprensa espanhola, a imprensa espanhola está de brincadeira também, porque está ventilando todo mundo em Real Madrid e Barcelona. A imprensa espanhola é assim. Tanto é que esse mesmo Diário Marca cravou o Neymar no Real Madrid e ele acabou acertando com o Barcelona. Então, quer dizer, não dá para confiar muito. Eles são doidos para fazer isso, para tumultuar mesmo a imprensa espanhola. Tanto é que eu não lembro onde estavam comentando. Estava se comentando sobre o Neymar lá. A primeira pergunta que sempre faziam na seleção brasileira lá em Londres. A seleção brasileira está treinando em Londres, né? E os jornalistas espanhóis chegavam. E aí, o Neymar vai pro PSG ou não? Mas o Thiago Silva, se eu não me engano, respondeu. Mas, viu, amigão? Calma, aqui é a seleção brasileira. Não estamos aqui para falar de Neymar. Então eles querem tumultuar o ambiente mesmo. Eu acho que é possível, mas não sei se nesse momento o Rodrigo acabou de estourar e o Santos vai querer segurar um pouquinho o atleta aí, que tem muito potencial esse menino. Joga muito. Agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Vinha maravilha, nós gostamos de você. Vinha maravilha, faz mais um pra gente ver. Vinha maravilha, nós gostamos de você. Quero mandar um abraço pro nosso amigo Dan Endo, diretamente da Terra do Sol Nascente, nesse momento, meia-noite 16 lá, e o nosso amigo Dan Endo está nos ouvindo. Quero mandar um abraço para ele, que tá acompanhando a nossa programação. Tá feia a coisa na seleção do Japão, hein, Dan? Olha só que não vai passar na primeira fase. Muito obrigado pela audiência, meu amigo. Vamos falar de quem vamos falar agora? Vamos falar do Renato Augusto. Vamos falar da seleção brasileira, porque, como a gente adiantou ontem, o Renato Augusto teria um dia chave. O dia chave para quê? Para mostrar evolução numa lesão que teve no joelho, né? Teve uma pequena lesão no joelho que ele ficou um bom tempo aí se recuperando na parte de fisioterapia da seleção brasileira. E a primeira atividade em campo de Renato Augusto depois de seis dias, animou aí a comissão técnica da seleção brasileira, principalmente porque a evolução do camisa 8 da seleção foi aí boa, né? E reagiu muito bem aos exercícios na última quarta-feira sob a supervisão de Bruno Maziotti, preparador físico, aliás, o fisioterapeuta da seleção brasileira. Nessa quinta ele vai a campo novamente, com exercícios à parte aí, não dá para treinar o mesmo que os jogadores que estão mais ativos fazer, mas o Renato vem se recuperando, a expectativa é que ele continue na seleção. A comissão, as fontes que temos de lá de Londres informam que existe risco de corte, mas essa informação tranquiliza bastante a comissão técnica do Tite e o Renato Augusto deve continuar aí na seleção brasileira, deve fazer parte do grupo da Copa do Mundo. Hoje no pé do morro tem ensaio geral, eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha, peguei fora da linha. Meia Copacabana é o bonde ideal, no ponto final. E olha que a CBF tá dando uma dentro, rapaz, porque a Confederação Brasileira de Futebol já procurou aí o Tite e os seus agentes para uma renovação. Pelo menos é esse o desejo da CBF, né? Os dirigentes da entidade já procuraram o treinador através do seu empresário para manifestar a vontade de permanecer com o trabalho do Tite e da sua comissão até a próxima Copa no Catar em 2022. A ideia atrai o Tite, mas ele está completamente focado no Mundial nesse momento. Então, o comandante só quer conversar após a Copa do Mundo. A princípio, para meados de agosto, o Tite quer uma folga, quer umas férias para depois pensar qual vai ser o futuro dele. Então, o Tite, ele almeja aí o futebol europeu. A gente tem informação de que um dos destinos seria o futebol italiano, porque o Tite fala fluentemente o idioma da Itália. E com relação a treinadores que treinaram aí o Brasil em duas Copas seguidas, aconteceu isso apenas duas vezes, com o Zagallo em 70 e 74. O Zagallo treinou o Brasil então na Copa de 70 no México, onde o Brasil foi campeão, e em 74 foi na Alemanha a Copa. Aí o Tele Santana, que ele foi treinador do Brasil nos Mundiais de 82 e 86, mas essa passagem do Tele de 82 e 86 foram interrompidas de alguma maneira. Afinal de contas, o Parreira, o Edu Coimbra e o Evaristo de Macedo comandaram a seleção brasileira antes do Tele retornar para a Copa do Mundo realizada no México. Então o Brasil quer ter, e o Tite, por mais um ciclo, eu acho que isso é a decisão mais acertada. O Tite realmente é um cara que hoje ele é diferente no nosso mercado, é um cara que ele tem uma outra visão, e acho que nenhum outro treinador tem essa visão do Tite. Nem o Carilli, que ele é muito próximo, ele tem muito conhecimento parecido com o Tite, mas o Tite, a visão dele é ímpar, é única, né? Então, eu gostaria muito de ver o Tite continuando na seleção brasileira para o próximo ciclo. Seria muito forte aí a equipe, muito forte a equipe para a Copa de 2022. Então vamos segurar o Tite aí, pessoal! Quero mandar um abraço também pro nosso amigo Julian Catino, que é nosso amigo argentino, nosso irmão, tá lá falando diretamente de São Paulo, falou: manda um abraço pro Messi tumultuando Israel. Deu confusão lá. A seleção argentina que ia fazer um amistoso em Jerusalém, pessoal da Palestina não gostou, aí a Argentina ficou com medo, cancelou, aí o pessoal de Israel que não gostou. Então, a confusão foi grande, e agora é capaz da seleção argentina enfrentar o San Marino ou Malta, viu, Julia? Então, a preparação vai ser tranquila para a Copa, o problema é chegar lá, né, Julia? Um abraço para você, muito obrigado por estar na sintonia do Rio Vox Esporte Clube, e mais uma vez mandando um abraço pro nosso amigo Dan, indo lá em Okayama, no Japão. Olha só, rapaz, pessoal de todo mundo ligadinho aqui no Rio Vox Esporte Clube. Já aproveito e mando um abraço pro pessoal do estado do Sergipe também, que acompanha a nossa programação. Professor Miraldo, lá do Sergipe, um abraço pro professor Miraldo, tá sempre ligadinho. Vamos lá falar de mais informação, tem mais notícia aqui no Rio Vox Esporte Clube. Da realeza é verde, olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar do... Quero lembrar você, nosso ouvinte, que nesse final de semana, não sei exatamente o dia que é veiculado, se é na sexta ou se é no sábado, mas nesse final de semana, o Rio Vox Esporte Clube, em parceria com o Semanário Verdadeiro, faz a sua estreia nos jornais, nas páginas dos jornais. Então, nesse final de semana, começa a ser veiculada a coluna do Rio Vox Esporte Clube. Tem muita coisa bacana. A gente vai falar sobre esporte local, sobre esporte mundial, esporte em geral. Vamos falar de tudo de esporte. E nessa semana tem um texto muito legal falando um pouco sobre a história da nossa programação esportiva aqui na Rio Vox FM, que está completando 2 anos, completa 2 anos agora no mês de agosto. Faz 2 anos que estamos no ar aqui com vocês. Além de um palpitão sobre a Copa do Mundo, que a gente destila o nosso conhecimento, que às vezes não é nem tão grande assim, mas a gente destila esse conhecimento para falar um pouco sobre as chances das equipes na Copa do Mundo. Então, pega aí o Jornal Verdadeiro quando você for aí ao comércio. Pega o jornal, leia a nossa coluna, prestigie, porque é muito importante pra gente. Quero também deixar um abraço ao professor Mauro Fernandes, que está nesse momento se preparando para o trabalho lá na Associação Olímpica Rio Pedrense. Essa molecada se preparando para a Copa Interestadual, também se preparando para o torneio de aniversário da Associação Olímpica Rio Pedrense, 2 anos, e também para o torneio também que comemora aniversário da cidade, 124 anos de emancipação política da cidade de Rio das Pedras. Então, a Associação Olímpica Rio Pedrense Sub-20 está confirmada, assim como a equipe da Guarda Municipal de Piracicaba, o Amigos Futebol Clube, o Clube Atlético Rio Pedrense, que vem para defender o seu título. Tem também o Leão do Monte lá de Piracicaba, e olha só o nome dessa equipe, da Al-Qaeda, rapaz, essa equipe vai bombar na competição. Então, um abraço ao professor Mauro, que está organizando tudo certinho. Amanhã o professor Mauro está aqui. Um abraço pro Titi também, que hoje deixou nós na mão, hein, Titi? Deu W.O. Então, vamos com mais notícias. Vamos falar de Campeonato Brasileiro de Futebol daqui a pouco. Mas antes, mais informação aqui para você. No flow, desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o samba. É nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol, ligou. A técnica, o samba. Tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio... Vamos falar um pouquinho de final de UEFA Champions League, porque ainda tem polêmica sobre essa final que aconteceu no sábado passado aí. Por que aconteceu? O Sérgio Ramos, ele deu uma declaração polêmica aí depois da final da Champions League, porque ele foi responsável pela lesão do Salah, não sei se diretamente, não sei se ele teve a intenção, mas foi imprudente aí, o Mohamed Salah acabou sendo saindo de campo machucado, e também ele, em um choque com o goleiro Karius do Liverpool, ele desferiu uma cotovelada na cabeça do goleiro, aí eu senti maldade no Sérgio Ramos, e o goleiro sofreu uma concussão, ele foi examinado, olha só, presta atenção aí, Dan, ó, foi examinado pelo Instituto de Massachusetts de Medicina, que é especialista aí em concussão cerebral, e foi confirmado uma lesão, realmente a concussão que ele teve nessa partida, o que poderia ter afetado alguns movimentos do goleiro. Então, o Sérgio Ramos deu a declaração que falou: só falta o Firmino dizer que estava resfriado pelo contato com o meu suor. Então,

É, antes de falar de campeonato brasileiro, eu quero falar sobre campeonato mundial sub-17. Por quê? Pra quem disse que o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras foi campeão mundial sub-17 lá na Espanha. E olha só, os garotos do Verdão brilharam e conquistaram um torneio de maneira... Olha a campanha do Palmeiras. Palmeiras na primeira partida pegou o Steaua Bucareste da Romênia e fez 8-2. Aí depois pegou o Atlético de Madrid, um belíssimo jogo, que o Palmeiras com um jogador a menos conseguiu empatar em 2-2 com a equipe madridinha. Também tivemos Palmeiras 10, Tokushima Vortis do Japão. Eita, olha a equipe do Japão tomando 10-1 do Palmeiras. E nas quartas de final o Palmeiras pegou a equipe do Olympique de Marselha, 3-0. Na semi, o Altonordu da Turquia, esse jogo foi duro, 2-0 pro Palmeiras. E na final, o Palmeiras passou o carro pra cima do Real Madrid, jogou muito, fez 4-2 nos madrilenhos e se sagrou campeão da Copa do Campeonato Mundial de Clubes Sub-17. Foi uma revanche da final de 2016, quando o Real Madrid bateu o Palmeiras nas penalidades. Outros brasileiros já conquistaram esse torneio, como o Corinthians por 3 vezes, São Paulo por 2 vezes. O Santos participou nessa edição, mas caiu na primeira fase. Então o Palmeiras marcou o primeiro gol com o meio-campista Gabriel Silva, camisa 10, aos 14 minutos. O excelente Gabriel Veron. Esse menino tem 15 anos de idade, foi eleito o melhor jogador do torneio e artilheiro com 9 gols, também balançou as redes. E o centroavante Fabrício, aos 33, fez o terceiro gol da equipe. No segundo tempo, o Real Madrid diminuiu com Carlos Doutor e o Palmeiras fez o quarto com Luan Cândido na falha da zaga. O Verdão chegou com a melhor campanha, olha que campanha. Ótima da equipe do Palmeiras. Sobe um pouquinho o hino do Palmeiras para dar alegria para esse povo palmeirense. Batuque, balanço, indie, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha, peguei fora da... Vamos falar de campeonato brasileiro então aqui no Rio Vox Esporte Clube. Ontem tivemos mais partidas aí pela 10ª rodada. Lembrando que na terça tivemos São Paulo 0, Internacional também 0, jogo válido pela 10ª rodada. E ontem no Barradão, no estádio Manuel Barradas lá em Salvador, a equipe do Vitória da Bahia bateu a Chapecoense por 1-0 num belíssimo gol do Neilton, belo chute do camisa 10 da equipe do Vitória. O Vitória foi mais perigoso, apesar da Chapecoense em alguns momentos ter o controle da partida, mas a equipe baiana fez valer o seu manto de campo, venceu e consegue até então escapar da zona da degola, consegue dar uma respirada, consegue colocar a cabeça para fora da água nesse momento a equipe do Vitória. Agora tivemos um filme de terror às 19h30 lá no Engenhão, foi o Botafogo e o Ceará. Botafogo e Ceará se enfrentaram, estreia do Lisca doido na equipe do Vozão. E foi um jogo que eu vou te falar que não teve muita chance para nenhum dos dois lados não, viu? A equipe do Ceará conquista um ponto importante. É bem verdade que ainda estamos na zona da degola. É um jogo aí que foi muito difícil aí. E um jogo com a bruxa solta, porque a gente teve 4 jogadores machucados. O Rael Carly, o Iago, o Valdo e o Fabinho. Então a bruxa estava solta realmente lá no Engenhão. Mate, melancia fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tô norando desde as ruas e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Eu quero ver gol. Eu quero ver gol, não precisa É, vamos falar de Sport e Atlético Paranaense, o jogo lá na Ilha do Retiro. O Sport veio embalado, porque na verdade está fazendo uma boa campanha. Parece que depois que o Nelsinho Batista deixou a equipe no começo do campeonato, as coisas se acertaram. Quem assumiu foi Claudinei Oliveira, que fez um ótimo trabalho no Avaí até então, né? É, aí o Sport então recebeu o Atlético, e vou te falar que foi um jogo bom, viu? O Sport, tanto o Sport quanto o Atlético, buscaram aí a vitória a todo momento, duas equipes que jogaram bem pra frente, mas quem foi feliz realmente pra casa foi a torcida do Leão da Ilha, porque a fase tá muito boa pro Sport dentro de casa. O Leão chegou ao quinto jogo sem perder e venceu o Atlético Paranaense por 1-0, um golaço do Felipe Bastos, ele bateu do meio da rua sem chances para o goleiro Santos da equipe do Atlético Paranaense. Seria legal se o Santos jogasse no Santos, aí sim você ia ver a confusão acontecer lá no Santos Futebol Clube, mas o resultado, olha só o Sport. O Sport é o vice-líder do campeonato nesse momento, chegou aos 18 pontos. Já o Atlético Paranaense, que não consegue embalar no comando do Fernando Diniz, perdeu a segunda seguida e escorregou para a zona da degola com 9 pontos, 17ª posição nesse momento até o complemento da rodada. Pode cair ainda mais, então está complicada a situação lá no Clube Atlético Paranaense. A equipe do Fernando Diniz, tá difícil demais a situação lá no Atlético. Vamos falar de Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro e Vasco da Gama se enfrentaram no Mineirão, no estádio... Eu esqueci o nome do Mineirão, vou procurar. O Mineirão, então. O Vasco saiu na frente do Cruzeiro, ninguém esperava. O Vasco com seu técnico interino, Valdir Bigode. Eita, Valdir Bigode, rapaz. Valdir Bigode era bom centroavante, hein? Então o Vasco saiu na frente. É um golaço do Andrei, né? Bateu no ângulo do Fábio. É bem verdade que o Fábio foi uma mãozinha de dinossauro, mas um belíssimo gol. O Vasco, ele é perigoso de uma maneira. Dá a bola no Iago Pikachu, que tá jogando de bola o Iago Pikachu, é brincadeira. Ele bateu uma falta no travessão do Fábio, mas no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu empatar a partida com o bom Raniel. Esse menino Raniel também é muito bom jogador. Quem fez uma ótima partida foi Dedé, ex-jogador do Vasco da Gama. O Dedé tá jogando demais no Cruzeiro. E até no ataque o Dedé foi bem. Em todos os setores do campo o Dedé foi muito bem. E eu confesso que eu tô curioso para ver o Dedé jogando na seleção brasileira. Depois da Copa ele vai ter oportunidade. Agora, obviamente, que não vamos ter o Dedé na seleção, a não ser que alguém machuque, mas vamos torcer também para ninguém machucar, porque a zaga lá da seleção brasileira tá muito boa. Mas eu quero ver o Dedé vestindo a camisa da amarelinha. Ele merece, ele sofreu tanto com as lesões, agora ele tá conseguindo uma sequência fantástica de jogos. E o empate não é bom pro Cruzeiro, é um pouco melhor pro Vasco da Gama. Não é tão bom assim pro Vasco, mas é um pouco melhor pro Vasco. O Cruzeiro perdeu algumas posições na tabela, pode perder mais algumas ainda no dia de hoje. Vamos falar então dos jogos de hoje. Vamos falar dos jogos de hoje, então, no Campeonato Brasileiro. Aliás, não, nos jogos de hoje não. Tem jogo ontem ainda. Vamos falar de Corinthians e Santos e vamos falar de Palmeiras e Grêmio a partir de agora aqui no Rio Vox Esporte Clube. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh-oh, and if you fold it up, eh-eh-eh-eh-sa-mi-na-mi-na-sangalewa, cause this is Africa. Essa aí é pra esquentar os motores pra Copa do Mundo, porque a música dessa Copa do Mundo é ruim, então nós vamos tocar da Copa da África mesmo. Então, vai esquentando os motores, faltam 6 dias pra Copa do Mundo, toda a cobertura completa aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar de todos os jogos e, em breve, novidade no Rio Vox Esporte Clube também, além da novidade que já vai começar nesse final de semana. Já tem Rio Vox Esporte Clube nas páginas do jornal, uma parceria com os nossos amigos do Semanário Verdadeiro. Quero mandar um abraço pro Alex, que acreditou nesse nosso projeto aí. Estaremos lá então com a nossa coluna esportiva no Semanário O Verdadeiro. Vamos falar de Corinthians e Santos, porque O Corinthians e o Santos ficaram empatados em 1-1 ali na Arena Corinthians e estacionam na tabela aí do Campeonato Brasileiro. Um jogo movimentado com chances para as duas equipes. O Santos até foi melhor, inclusive, na partida, mas o Corinthians que abriu o placar com o Roger, num bom cruzamento aí do Rodriguinho, no pé do Roger, antecipou muito bem a marcação e colocou no fundo das redes do Vanderlei. Mas no segundo tempo, o Vitor Ferraz fez o gol no cruzamento do menino Rodrigo. Ele subiu de cabeça no segundo pau, sem chances para o goleiro Walter. Eu acho que era defensável essa bola, mas enfim, não sou goleiro para falar isso. Mas o que o Santos perdeu de gol com o Gabriel Barbosa? Não vou nem chamar de Gabigol, porque não faz gol. O que perdeu de gol A primeira oportunidade eu até defendo o Gabigol, porque num cruzamento a bola bateu no joelho dele e subiu. Aí tudo bem, mas uma oportunidade em que ele saiu cara a cara com o goleiro Walter do Corinthians e ele tirou do goleiro, tirou do gol também. Que fase, tá muito mal o Gabriel lá no Santos Futebol Clube. Precisa vestir a sandália da humildade, viu, filhão? Vamos se colocar o pezinho no chão, admitir que você tá precisando melhorar essa fase aí. Você não é o dono da bola toda não, amigão. Vamos jogar a bola que o Santos precisa e precisa muito de você nesse momento. Mas esse empate aí, então, leva o Corinthians aos 15 pontos, continua na oitava posição. E fase de incerteza aí sobre o comando do Osmar Loss, porque o Corinthians pegou... Mas foi a quinta partida aí do Osmar Loss no comando do Corinthians. Foram 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate até o momento. Tá complicada a situação. O duro que o rapaz chama Loss. Loss, pra você que não é adepto do idioma inglês, Loss é derrota. Então, vamos trocar esse nome aí pra ver se funciona. O Santos, ele subiu para 10 pontos, ainda perto da zona do rebaixamento, mas até o fim dessa rodada não volta à zona da degola. O Santos está torcendo muito para chegar logo essa parada para a Copa. Aliás, os dois, tanto o Santos quanto o Corinthians, estão torcendo muito para chegar logo essa parada para a Copa do Mundo, para ver se acerta a situação dentro das suas equipes. Agora, vamos falar de Palmeiras e Grêmio, que esse foi o jogo da rodada. Vai bem que vi ela jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Fugindo asfalto de toda São Paulo, de nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou, até gringo sambou, tocou Neymar, é gol. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. Vamos falar de Palmeiras e Grêmio, porque... Olha que foi um dos melhores jogos que eu vi nesse ano, viu? O Grêmio muito bem, o Palmeiras muito bem, as duas equipes pra frente, tendo chances de gol. O Everton, menino do Grêmio, é muito liso também, ele quando quer jogar futebol é muito bom. Luan também fez algumas jogadas perigosas, deu alguns chutes aí que o Jailson conseguiu segurar sem nenhum problema, mas quem brilhou nesse jogo foi o William Bigode, porque o atacante do Palmeiras marcou por duas vezes no segundo tempo e fez a alegria da torcida palmeirense na Arena do Grêmio. O Palmeiras, com essa vitória, sobe para o terceiro lugar na competição. Belíssima vitória do Palmeiras contra o Grêmio fora de casa. E foi bonita a festa da torcida gremista, porque o Grêmio, perdendo a partida por 2-0, a torcida do Grêmio cantou a todo momento, continua empurrando a equipe o tempo inteiro. O Grêmio e o Palmeiras mostraram aí realmente por que são dois postulantes ao Campeonato Brasileiro, né? Eles aliaram a marcação ao toque de bola e contra-ataques muito perigosos. O Jailson segurou muito bem as finalizações tricolores, a do Luan e a do Leonardo, mas foi o Verdão que esteve muito próximo de marcar. O William Bigode chutou duas no travessão, rapaz. A primeira à esquerda do Grô, a primeira na trave, a segunda no travessão. E no segundo tempo, o Palmeiras manteve a postura de atacar e deu muito certo aos 21. Dudu deu passe, o Dudu voltou a jogar bola, hein, gente? Tá jogando muita bola. Vamos segurar um pouquinho, né? O Dudu tá jogando bem só por enquanto. Você viu, o William invadiu a área e bateu de primeira no canto do Marcelo Grohe para abrir o placar. O Grêmio respondeu. Primeiro o André não conseguiu definir um cruzamento muito perigoso do Everton, que passou à frente do gol. Depois teve uma bola aí que foi batida no travessão, logo no segundo tempo também. Um cruzamento, eu não lembro de quem foi, se foi do Luan, do Everton, que bateu no pé da trave do Jailson ali. Muito perigoso o cruzamento, mas o golpe de misericórdia do Verdão veio aos 41, em novo contra-ataque Johan lançou, o lateral Leonardo não conseguiu cortar e William Bigode correu sozinho, tocou na saída de Marcelo Grohe e fez o segundo. E olha aqui, o Palmeiras vem se mostrando forte fora de casa, ganhou do Grêmio, ganhou do Boca, ganhou do Atlético. Olha que momento, hein? Agora é o momento para tranquilizar o ambiente. Duas boas vitórias para cima do São Paulo, para cima do Grêmio. Agora tem Ceará no final da semana e o Palmeiras então subiu para a terceira posição. Jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro. Temos Paraná Clube e Bahia, o jogo no Durival de Brito às 20 horas. O Fluminense, olha, tem Fla-Flu hoje, rapaz. Fla-Flu, Fluminense e Flamengo, o jogo no estádio Mané Garrincha, às 20 horas, lá em Brasília, para ver se funciona alguma coisa lá em Brasília, porque não tem jogo lá. Então, Fla-Flu hoje, o Fluminense e o Flamengo bem no campeonato. O Flamengo é o líder da competição, pode tomar mais distância ainda na liderança. E outro clássico, América Mineiro e Atlético, lá no estádio Independência, Casa do Coelho. Vamos passar a classificação do campeonato para você a partir de agora. Classificação do Campeonato Brasileiro. Flamengo é o líder com 20 pontos, 2 à frente do Sport com um jogo a menos. Pode ampliar essa liderança hoje. O Sport é o segundo com 18, ganhou 4 posições, pegou o elevador aí a equipe do Sport. O Palmeiras é o terceiro com 17 pontos, também pegou o elevador, subiu 4 posições. Aí temos o Cruzeiro na quarta posição. Esses 4 se qualificariam de maneira direta a Libertadores da América nesse momento, a fase de grupos. São Paulo é o quinto também com 17, o Cruzeiro o sexto com 16. Esses dois iriam aí a uma fase preliminar da Libertadores da América. O sétimo é o Internacional com 16, oitavo é o Corinthians com 15, o nono é o Fluminense com 14, o Fluminense pode chegar a 17 e entrar nesse bolo aí, pode até ultrapassar o Palmeiras dependendo do resultado hoje. O décimo colocado é o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, que também joga hoje e também pode entrar nesse bolo da turma dos 17 aí. O Atlético Mineiro se venceu o América. O América Mineiro tem 13 aí. O Botafogo também tem 13 na 12ª posição. O Vasco é o 13º com 12, o Vitória é o 14º com 11, Santos o 15º com 10, Chapecoense tem 10 pontos e é o time que está fora da zona da degola, primeiro fora da zona da degola. Na zona do rebaixamento tem Atlético Paranaense com 9, Bahia com 8, Paraná Clube com 6, Ceará com 4 gols. Os artilheiros do campeonato são William Bigode e Roger Guedes. William do Palmeiras, Roger do Atlético Mineiro. Roger Guedes que não deve jogar hoje, sentiu dores e deve desfalcar a equipe do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de Futebol hoje. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Vira maravilha, nós gostamos de você. Vira maravilha, É, e vamos chegando ao final da nossa programação esportiva de hoje. Quero agradecer a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho na nossa programação esportiva. Quero mandar um abraço pro nosso amigo Dan Endo, lá no Japão. Um abraço para você, Dan. Um abraço pro William também, que está em São Paulo nos ouvindo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que sempre estejam na nossa sintonia. Quero agradecer a todo mundo aqui de Rio das Pedras também, no, na sintonia do Rio Vox Esporte. Quero mandar um abraço pro Bizungo, pro Fuso. Mandar um abraço pro Zé Brambila, pro Alexandre Brambila, que estão sempre ouvindo a gente. Alô, Rodrigo! Alô, Gustavo! Um abraço para vocês. Toninho, do Clube Atlético Rio Pedrense. Então, fiquem com Deus e espero que amanhã, se ele assim os permitir, estaremos de volta para falar muito de esportes. Amanhã, professor Mauro está aqui para nos ajudar a fazer a programação esportiva da Rio Vox FM. Fique com Deus, continue acompanhando a programação da Rio Vox FM e tchau! Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. Se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo. Batuque, balanço, indie, praia e carnaval, hoje...